Aprendemos a lição desde cedo. Tem que rir para não chorar. A gente levanta a cabeça, abre a boca, onde deveria conter um monte de dentes, e seguimos em frente. A gente não é muito sábio, o que importa? Pra quê? A gente tem um sorriso bem sem graça, como uma maldição para a vida toda, rindo de tudo, mas sem ter muito porquê, sem ter muito motivo para isso.